Ricardo Oscar ao vivo. Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, vá morar no beco da decepção. Diz aí! E você foi a minha vida, a pior inquilina. Você foi na minha vida, a pior inquilina. Alô, meus parceiros, alô, Pedro Bahia. Você foi despejada do meu coração, vai morar no beco da decepção.